às quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Arena Sertaneja. Siga de perto na Antena Web as músicas sertanejas mais badaladas no Brasil. Arena Sertaneja. As 12 músicas mais tocadas na semana, na Antena Web, às 10 da manhã, aos domingos. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2010, e eu, Carlos Bonaparte, estou de volta para lhe trazer músicas pouco conhecidas de artistas, estes sim, bem conhecidos. Vamos ficar agora para abrir a nossa emissão com uma música de nada mais, nada menos, dos ABBA, exatamente. Ora, os ABBA, que surgiram em 1970 com o álbum Wicca, praticamente todo cantado em sueco, e vamos recordar esta música. Eu creio que ela já por uma vez terá passado aqui no nosso Musicália, mas não quero mais recordar a voz dos ABBA. Aqui ainda sem muita participação de Frida e Anita, mas elas acabariam por tomar um papel muito importante mais tarde no sucesso deste grupo. Vamos então escutar, de 1970, a música dos ABBA, Wicca, e depois vamos ficar com Written in the Stars, música dos Westlife. Esta música não era assim muito conhecida, aliás, foi tão desconhecida, que os Ironic se lembraram de a lançar num CD recentemente, em 2009. Lembraram-se de a lançar então num CD, numa versão alterada e com um mix por trás. Um mix, mas uma voz por trás, no fundo, que... Enfim, a música acabou depois por ser interposto um processo aos Ironic, do qual eles não sei exatamente qual é que foi o resultado mas creio que perderam, porque no fundo alteraram uma música sem consentimento dos Westlife, mas não tenho exatamente a certeza se ganharam, se perderam, mas estou em crer que perderam. Bom, mas polémicas à parte, vamos ouvir aqui a versão original, claro está. Written in the Stars, música dos Westlife, é a segunda, a primeira, é dos ABBA, é de 1970 e chama-se Wicca. Varje kväll när allt är tyst och barnen sent om sidor sover kommer du till mig. Och det drar sig emot midnatt och nu så har vi tid att få rå om varann en stund. Att bara trycka din hand, den mycket kära, det kallar jag för lycka. Att känna att jag har dig nära. Det är vad lycka är för mig.

Escutamos agora mais dois temas. O primeiro vai-nos levar a fazer uma viagem no tempo até ao ano de 1986. Vamos escutar a voz da pequena Laura Pausini, que interpretava Cuori Agitati, uma gravação que notoriamente sofreu os efeitos do tempo. Ela foi extraída de uma fita magnética, ou seja, uma fita cassete de áudio, que passaremos então aqui a ouvir. A música é a faixa número 4 dessa mesma cassete, gravada então em 1986 por Laura Pausini. Logo depois, vamos dar mais um saltinho no tempo até ao ano de 1999, no ano em que Jessica Falker mais sucesso obteve. Ela lançou o seu álbum intitulado Jessica e conseguiu, com alguns temas, sagrar-se, aliás, dar-se a conhecer. Um dos temas que lançou foi precisamente Tell Me Why, a música então que vamos escutar na voz de Jessica Falker. É então assim que damos seguimento ao nosso programa. Assim que eu voltar, iremos para as despedidas e para mais dois temas. Mas antes disso, temos então estes dois para desfrutar. Desfrutemos então de Laura Pausini e Jessica Falker. Solitude is good to eat. Estamos a chegar ao final do nosso Musicalia, mas antes de ir, eu vou-lhe trazer mais três músicas, ou melhor, mais duas músicas. A primeira música que vai poder ouvir é do álbum de 1993, dos Ace of Base. A música que lhe trago dá pelo nome de Living in Danger. Então, a música dos Ace of Base que vamos ouvir, o álbum chama-se Happy Nation, e é então o álbum de estreia deste grupo de sueco que, fora os ABBA, foi o grupo que mais discos vendeu. O grupo então proveniente da Suécia. E é então assim que vamos caminhando para o final da nossa emissão, sem antes, aliás, não sem antes, ficarmos com I Wanna Be With You, música dos Backstreet Boys, que fez parte do seu primeiro trabalho e que era suposto ser um sucesso, mas acabou por nem sequer ser lançado como single. A música acabou por ficar na sombra e hoje não é muito conhecida, mas mais tarde uma outra música acabaria por vingar o seu ritmo, Everybody. Vamos aqui escutar então I Wanna Be With You, a música dos Backstreet Boys. São estes os dois temas que vão fechar as portas de mais um Musicalia aqui na Rádio Antena Web. Estimado ouvinte, foi como sempre um prazer estar consigo. Estou de volta amanhã para mais hits de dança dos anos 90. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Peace and in heart. crazy, but it's true. And everything.